Vamos lá! Atenção, atenção, Kranzebeck! Ao top de quatro, já vai! Já, já, já, já vai! O meu lute você quer, o meu fregue você quer. Você é muito suspeito. Em Metro City eu chamaria o prefeito. Se for ficar me seguindo, se for me procurar, escuta o que eu vou te falar. Veste a armadura que a porrada vai estancar. Se for tiro pode escolher o mapa, na corrida vou em qualquer pista. Se for luta eu vou na roleta, mas se você perder paga a ficha. Porque eu gosto de jogos e não brinco na quebrada. Vamos logo jogar contra e resolver essa parada. O meu loot você quer, o meu frag você quer. Você é muito suspeito. Em Metro City eu chamaria o prefeito. Se for ficar me seguindo, se for me procurar, escuta o que eu vou te falar. Veste a armadura que a porrada vai estancar. Se for tiro pode escolher o mapa, na corrida vou em qualquer pista. Se for luta eu vou na roleta, mas se você perder paga a ficha. Porque eu gosto de jogos e não brinco na quebrada. Vamos logo jogar contra e resolver essa parada. Começando a sua 257ª edição. Por quanto tempo eu vou acertar esses números cardinais para falar sobre o tão aguardado e 10 anos esperando o jogo do Team Michael? Trico não, o nome do jogo é Last Guardians. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilapso. Valeu 10 anos? Não valeu. Valeu 200 reais? Valeu. É. Valeu 12 horinhas? Valeu. A Jéssica Pinheiro. Olá, vem cá, Torico. Eu não sei assobiar, isso é sacanagem comigo. Caraca! Killer Jabuti. Ah, eu gostava de fazer carinho no cu do Trico. É gostoso, né? Porra, muito enrugado. Muito. E o Durval dos Cavaleiros do Zodíaco, daquele filme bosta. É, pois é. E eu já tenho gato em casa, não preciso de um Turico na minha vida. Caraca. Não, mas o Turico a gente viu uma mistura de gato, cachorro e... Cara, não me obedece igual. Não me obedece igual meus gatos, cara. Então... É isso aí. Nessa semana nós vamos entrar num grande simulador de bichinho de estimação. Vamos construir o nosso elo com um grande animal, assim como todos nós na nossa vida já passamos com algum animazinho. Vamos conseguir soltar raio da bunda do bicho, vamos sair subindo nas costas dele, vamos pular em lugares errados, segurar no rabo dele, desenhar a carinha no cu dele, tudo isso e muito mais. Depois do Ximenes. Ximenes. Podia ser depois do Torico, né? Depois do Torico. Torico anime, né? Atenção vocês, cornos e cadelos que adentram este ano de 2017 junto conosco. Nós adentramos vocês e vocês adentram o ano. Sim, esta é a leitura de e-mails do Batman, só que esse programa eu gosto dela. Tô imitando o nosso host que, além de tomar uma pinguinha quase todo dia, ainda cheira um pó, com certeza, quando vai apresentar essa bosta de programa que você está ouvindo em nosso programa 254. Que beleza, estamos longe. Eu contei errado por causa das bostas do Mass Effect quando participei, mas enfim, meu nome é Douglas Jung, caso vocês não saibam. Junto comigo está Jéssica Pinheiro. Olá amigos. E o que viemos aqui é ler e-mails para o seu primeiro BFS do ano. Sim, estamos aqui há 55 minutos adentro do dia 20 de janeiro para fazê-lo. Então vamos fazer logo esta merda que eu tenho que dormir. E creio que os outros envolvidos também. E dormir o quê? Ah, não, eu ia falar que é feriado no Rio de Janeiro, mas você não tá no Rio. Você... Mas no Rio de Janeiro, eu estou em Eldorado e você está em São Paulo. Ambos Sim. estamos fodidos. Mas eu tenho... Não, na verdade eu não dou aula hoje, então tudo bem. Caralho, é só eu que tá na merda, né? Toma. Tchau. Sacanagem. Isso é uma... Toma, Daigo. Isso é uma... um Whisper Pivoto. Vamos homenagear de Michael com Whisper Pivoto. Careless Pivoto. O e-mail deste programa é do Finder, Finder, Tinder, Lucas. Não sei, diga-nos pra nós como dizer o seu nome, filho. Olá, Daigo, protagonista do Sleeping Dogs. Sim, sim, Rebeca acordaria, com certeza. E Senhor da Eternidade, que não está aqui. Este protagonista de Pindorra, tadinho, horrível. Ele é no máximo uma versão muito má do Zerra Norte, do Telha Norte. Meu nome é Finder Lucas, Belfor Roxo, 18 anos. Estou maratonando o cast de crossover e gostaria de crossovers com outros podcasts, como Minuto Silêncio, jamais vou falar, MDM, talvez, ou Los Chicos. E gostaria de saber quando o próximo Baixo Print Pizza acontecerá. Pivoto? Bom dia. Não sei. Obrigado. Eu ia falar que esse silêncio significa que nunca mais acontecerá e você apenas sonhará com isso para toda a eternidade. Caralho. E é isso. Such cruelty. Beleza. Observação. Ilapso é o meu herói. Cresceu em Caxias e virou um cara fodão. Mandei mal na última fase do vestibular da UERJ, mas não desistirei de fazer faculdade e tornar-me um cientista. Afinal, a faculdade particular é cara e não dá pra pagar um salário mínimo. Até mais, espero ter boas notícias ano que vem. Abraço. Uma ode ao pivoto, vocês ouviram aqui primeiro. Que amorzinho. Eu retiro o que eu disse sobre você ficar esperando para frente um Baixo Frente Pizza. Espero que aconteça logo pra você participar. Beijo. Eu respondi esse rapaz aí, separado. Tudo de bom e boa sorte nos próximos vestibulares. Olha aí, senpai te notou. Vamos ao próximo. O próximo e-mail aqui é do DVD. E ele manda: olá, Daigo, Senhor da Eternidade, que não está aqui, né? Que comecem as conspirações sobre o Senhor da Eternidade no saindo do Baixo Frente Soco. Ops. Tudo beleza? Aqui quem eles escreve é Licantropo Filantropo, também conhecido como DVD, o cara que acreditava em promessas vazias. Todos nós acreditávamos, né? Mas veja só, Baixo Frente Soco, né? Criando novos conceitos e subvertendo promessas vazias. Destruindo dogmas. Sim. Sério isso, gente? Promessas vazias mesmo? Promessas vazias mesmo? Depois da minha maratona de comentários de uns 200 episódios, ficaram de me chamar para o cast de Mass Effect Xabal. Dou de cara com episódio assim. Valeu, pessoal. Olha só. Eu dou agora aos candidatos Daigo e Lapso a chance de se retratar. Desculpa. Porra, ele devia ter lembrado a gente mais. Foi mal, cara. A gente pede desculpa, mas você podia ter lembrado a gente mais. Eu respondi ele também. A gente não é infalível, cara. Pois é. Pelo contrário. Algas passadas, quem vive de rancor envelhece cedo e volta no Bolsonaro. Eu adorei isso. Caraca. É. Muito bom. Vou usar isso pra sempre. Belo tiro. Né? Fiquei realmente chateada, mas como ficou esclarecido que foi apenas um caso de esquecimento, deixa pra lá. Black Onyx. Fica aguardando o convite. Se puder ser com alguma antecedência para que, caso esteja trabalhando no dia da gravação, possa inverter com meu colega de trabalho. Beijos nas bundas. Foda-se. Este foi a primeira leitura de e-mails do programa deste ano. Haveram mais algumas. Vocês, por favor, continuem escrevendo essas bobeiras para nós, para que possamos ler em maneira interpretativa com essa voz horrivelmente maviosa que eu possuo. E naquela voz de corno afeminado skatista do Castro, aquele cadelo que não está aqui. Então ele tem realmente uma voz de moleque, né, cara? Tem. Eu não estou reclamando, só pra ele não se sentir depois chateado comigo, mas... É uma voz jovial. É uma voz jovial, muito obrigada. Então, deixa eu ver o que falta para essa leitura de e-mails terminar. Oh, sim, é claro. A moral da semana, que é você que vai dar, já que você tá aqui de gaiato, não tô nem aí, se vira. Moral da semana? Como assim? A moral da semana é aquela regrinha pela qual as pessoas deveriam viver. Ah, sim. Aquela ideia boa pra continuar bem. Então vamos lá. Tenha um bom senso e não só tem spoilers pros camaradas. E tomem cuidado ao sair do cinema e comentar sobre o filme que você acabou de ver no banheiro do shopping, porque as pessoas que estão lá fazendo 1 e 2 podem ouvir o spoiler. Isso então, vai dar merda. Tenha um bom senso. Vacilão morre cedo e o BBB já dormiu na minha cama. Pedro Falcão, tamo junto. Essa vitória vai ser nossa. Já dormiu na tua cama e já dormiu no teu sofá também. Verdade. Sim, e no meu coração todos os dias. Oh, o que importa somos... que ele tenha bebido drink de porra. É Falcão normalzão nessa porra. Somos todos Falcão. A caule filha da puta. Envie Mande suas críticas, sugestões e porradarias para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. E a diversão não para por aí. Acesse-nos também no Facebook, no Twitter, YouTube, Telegram, Discord e no Twitch, onde voltamos a fazer nossas transmissões ao vivo com frequência. Assine o canal Seu Cadelo Satânico Mequetréfico. Todos os links estão na postagem. Clica lá e aproveita para deixar um comentário no site, que aquilo não é de enfeite. baixofrentesoco.com é o pancadão dos jogos. Antes de ter jogado Shadow of the Colossus. E aí, tinha um amigo meu, que é o Fox, que ele tinha Shadow of the Colossus pra PlayStation 2. E, pasmem, eu falei isso em algum podcast. Eu cheguei na casa dele e falei: cara, que jogo meio bosta, hein? Tu só sai andando sem propósito, escalando os bichos. Foda-se essa merda. Mas... o PH só pegou o PS2 no lançamento nacional em 2009. Vou admitir pra vocês que depois de um tempo fiquei muito curioso. Eu fui jogar o jogo com outros olhos, com um olhar mais maduro, tentando ter uma atenção especial à experiência que ele me proporcionava e ao orgasmo visual que é aquela aventura. Então eu me tornei um cara apaixonado por Shadow of the Colossus, ao contrário de Ico. Ico não gostei muito não, admito pra vocês. Joguei um pouquinho e falei, kinda boring. E surpreendentemente, fui jogar essa porra desse jogo que eu fico chamando de Trico o tempo todo, mas chama Last Guard. Mas pode ser Projeto Trico, é o Uruguai. É, começou como Projeto Trico, depois eles botaram Last Guardian. Fui jogar esse Projeto Trico, fui jogar Last Guardian, e por muitas semelhanças que eu acabei vendo com o Ico, eu gostei muito. Relapso. Ao longo desses 10 anos aguardando o jogo, você tinha alguma expectativa? Você estava ansioso por esse lançamento? Ou você, ao longo do tempo, foi criando um certo interesse? Caguei durante 12 anos. Esse... tamo junto aí, maçã. É, tamo junto, né? Cara, quando a gente estava com o PlayStation 2 ainda, e saiu Shadow of the Colossus, e logo o jogo se tornou um dos maiores expoentes do console... Shadow of the Colossus foi até capa do nosso episódio sobre o Play 2 e tudo. A capa é o bonequinho lá com as pernas pro alto no cavalo. Wanda. É agro o cavalo, né? O cavalo é o mais maneiro. O andarilho. O cavalo é o mais maneiro. Ele não tem um nome, né? A galera chama ele de andarilho, que é o Wanda. E pouco depois disso, Shadow of the Colossus é 2005. Pouco depois disso, o Ueda já teve a ideia pro jogo. Então, tem aí, vai fazer 12 anos esse ano. Né? Então tem 11 anos. Levou 11 anos entre sair da cabeça do cara e sair na loja. Mas o desenvolvimento... Eu acho importante só levantar que muita gente acha que o que demorou foram 10 anos de desenvolvimento do jogo. Quando, na verdade, não foram 10 anos de desenvolvimento, né? Foram 10 anos de conceito e o cara conseguir elaborar exatamente o que ele queria. O desenvolvimento levou 9 anos. Começou a desenvolver em 2007. Teve problemas também com... de tudo. Mas, essencialmente, enrolação. Mas não foi 10 anos de atraso de desenvolvimento, não, entendeu? Foram 10 anos em desenvolvimento. Atrasou, beleza. Se tivesse parado e feito tudo de uma vez, igual homem, teria sido mais rápido. Mas não, tem foi, uma igual, entrevista foi igual pro... moleque. Mas eles meio que tentavam fazer isso, só que o cara que estava insatisfeito com o resultado. A Jéssica falou de uma entrevista. Sim, tem isso. Tem uma entrevista do Ueda, acho que é de 2014 ou 2015, que ele fala, tipo, agora, recentemente, há alguns meses que eu consegui chegar no que eu queria mais ou menos pro Trico. Tipo, mano, demorou muito. Isso sem deixar de falar que ele saiu do projeto, daí contrataram ele como freelancer. Ele tinha algo que era dentro da Sony, foi desfeito e ele saiu da Sony. Ele é um cara... se desfeito, né? Ele é um cara muito perfeccionista, então... Em algumas coisas que ele cisma, ele é. Eu entendi o que você quer dizer. Não parece. Eu entendi. Tudo bem. Não, ele, mas assim, vamos colocar... Ele é muito perfeccionista colocar... no seguinte, o enquanto... Ele tem as coisas dele, ele tem o jeito que ele quer o jogo do toque. É o toque dele lá. Ele é tipo um Kubrick da vida. Enquanto a pluma do cachorro não ficou do jeito que ele queria, tipo o cabelo da Lara no Tomb Raider lá, que fizeram uma engine só pra isso, não estava bom. Isso daí assim, eu acho que foi mais por causa de, assim, quando ele foi portado, né? Porque ele foi portado pro PlayStation 4, obviamente que eles tinham que dar um trato visual. Acho que vocês querem talvez falar, assim, do jeito do Ueda, é que ele quer, a experiência que ele quer passar pro jogador é X e ele não faz se não for X, né? O Ueda, né? Antes de ele ser... primeiro trabalho dele, se não me engano, foi animador. Ele era animador e é uma das coisas que ele mais preza também nos jogos dele, é a animação. Tanto que ele preza animação e às vezes em cima do gameplay. Tem vezes que você vê o personagem fazer uma animação mais exacerbada do que ele precisa pra poder fazer um movimento que você conhece. É coisa meio japonesa, né? Você vê que japonês, de uma forma geral, tem essa exacerbação, não sei nem se isso existe, exacerbação de movimentos e... Entendeu? Quando o personagem vai se pendurar, ele se balança mais do que necessário pra poder subir. Ele gosta mais de ver esse movimento mais... No Dress Guard, isso é evidente ali, né? O moleque, ele dá uma cambalhota pra cada voltinha que ele vai fazer a ponto de ser irritante. Shadow of the Colossus também. Cada subida, você parecia um pêndulo subindo no Colosso, assim. Mas você vê o contraste, por exemplo, você vê os Colossos mesmo... Vamos pegar do Ico, vai. A Yorda, ela é toda bem feitinha e tal. Você vê os detalhes do vestido dela e tal. Agora, o Ico, ele parece um boneco de papel. Mas se você vê a movimentação dele de longe, ele meio que te lembra um desenho animado. A mesma coisa é o Wander, em contraste com os Colossos. A mesma coisa é o moleque no Last Guard, em contraste com o Trico. Então, acho que o personagem principal, ele quer passar essa característica de que é um desenho animado, sabe? Tanto que a movimentação do moleque é um papel, cara. Ele é muito mais elástico do que normalmente uma pessoa corre e tudo mais. E ele vai jogar o braço, quando você corre, você consegue manter um pouco o braço firme. O garoto parece estar jogando o braço lá pra frente como se fosse um bonecão do posto. Eu acho que essa ambientação criada e toda essa aparência que você cria em torno do jogo, que é muito comum em Ico, em Shadow of the Colossus, e acaba retratando dentro do Trico, que eu sempre esqueço o nome do jogo, que é Last Guard. Eu acho que é muito característica da série, né? É muito legal você ver vários, não só questão de design gráfico, mas várias características que se perpetuam ao longo de toda essa trilogia. A gente estava falando aqui da movimentação dos bonecos, a gente estava falando no nível de detalhismo, e a gente vê até na ambientação, aquela língua louca que esses mundos falam, né? É sempre a mesma língua. Eu olhei e falei assim, pô, o cara tá falando japonês? Que porra é? Aí eu lembrei do Shadow of the Colossus, do bicho falando lá, com a bola, de greve, levanta o corpo. Mas é assim mesmo. É uma variação do japonês, se eu não me engano, né? Ele é baseado no japonês ali, que eles botam ali. Eles não falam uma com nada. No Shadow of the Colossus, na versão, dá pra colocar tipo símbolos, né? Em vez de ser a legenda, assim, você vê os símbolos, né? No Ico, você, quando começava o jogo, alguns personagens falavam com os símbolos. Aí depois que você terminava, você podia habilitar a legenda pra esses personagens que tinham uma língua estrangeira. E você entende o que a Yorda fala no final. Se não me engano, é Yorda e a mãe dela, no caso, que também. Sim, a rainha. É o mesmo mundo ali, só que em épocas diferentes. Até por conta que a praia. Que eu vou contar aqui um negócio do final do Ico. Desculpa quem não jogou aí. No final do Ico tem uma parte que você tá com a Yorda na praia. E essa praia você encontra ela no Shadow of the Colossus. Dando a entender que é bem anterior ao que era o mundo do Ico. Cara, e eu também... me arrisco uma coisinha. Eu tava jogando o Last Guardian, tem uma hora que eu tô subindo numas gaiolas e nos lugares que não é o mesmo, mas parece muito com as gaiolas do início do Ico, sabe? Tem uma parte logo no comecinho do Last Guardian, logo quando você pega o espelho, você vê um tipo um laguinho, assim, né? Ele é todo redondo e tal, e tem um sarcófago ali. Aquela parte, aquele lago. Aquela fonte, na verdade, ela é quase idêntica à mesma fonte do final do Shadow of the Colossus, onde a Mono pega o bebê. E ela também tá no Ico também, né? No, acho que no começo do Ico, aquela parte que o Ico vai subir pra poder encontrar a Yordan pela primeira vez. Ele lembra muito aquele cenário também, do começo do Shadow of Colossus, que é praticamente o mesmo lugar, só que em outras épocas, cara. Sim, e tem uma característica que é muito comum em todos os jogos, que é o chifre. Sim. Tem um misticismo em cima do chifre, que em todas as histórias tem essa porra dos chifres, e que aí surgem essas teorias que sempre a história dos mundos é ligada pela merdinha que o Wander fez, que aí depois foi parar no Ico, aí era a legado dele no, na raça de pessoas com chifre, etc, e aí vai. E você vê o chifre, na verdade, no Trico, né? O Trico tem o chifre tá no Trico, né? Nessa vez, o chifre... O jogo inteiro, ele dá foco no Trico, né? O Trico que é o herói do jogo e tal. Não, então, nada mais justo do que tá com o chifre nele, né? Apesar de estar quebrado. Como se apaixonar, né? Putz, não tem como, não, cara. É muito fácil. É não se apaixonar. É muito fácil. Isso é um dos grandes lances que eu queria falar também. Por conta do... Porque ele demorou tanto pra poder fazer esse jogo. Você tem que pensar da seguinte forma, que você tá andando num jogo de videogame com uma IA do seu lado, que é tipo 30 vezes maior do que você, e tem que andar no mesmo cenário que o seu personagem e tá funcionando ali. E a gente sabe muito bem que inteligência artificial em videogame sempre dá merda, cara. E é muito fácil de você ver jogo assim que não funciona. Resident Evil 5, GoldenEye. E acho que funciona, os caras usam um monte de esquema pra poder relevar a presença da inteligência artificial ali. Não, e ainda tem uma outra característica que ameniza tudo isso, que é o fato do bicho ser um animal irracional. Uhum. Isso é um que eles usam pra poder mascarar o processamento da inteligência. Eu acho que vocês estão arrumando desculpas pra falha do jogo. Não, cara, não é desculpa, porque o Eda, ele fala isso em entrevista mesmo. Ele queria que o Trico parecesse o máximo possível com o animal e tivesse trejeito de animal, e ele realmente conseguiu. Eu acho que esse ponto, mesmo que seja uma falha de programação e a gente esteja mascarando, essa foi a experiência que o jogo passou. E se ele foi mal programado ou não, pelo menos a experiência que eu tive foi a mesma frustração que eu já tive em tentar ensinar a minha cadelinha a usar o jornal. Quantas vezes eu peguei e disse, pô, eu frustrei, ensinei ela a chamar, ensinei o nome dela, fazia coisa pra ela vir, até um momento em que ela me entendia e eu conseguia falar com ela. Sim. Tem essa evolução. E eu vi essa evolução. Se eu quisesse criar um cachorro, eu comprava ou adotava um cachorro. Ah, pô, se você quisesse jogar futebol, você não jogava FIFA. Se você quisesse jogar, mandar Hadouken... Exatamente por isso que eu estou falando. Se eu quisesse jogar futebol, eu ia jogar futebol. Se eu quisesse criar um cão, eu criaria um cão. No vamos dividir esse cast aqui em equipes aqui. Falando que o GG se amarrou no Trico, no jogo, como ele funciona. E o Pivoto e o Durval aqui odiaram o bicho, querem ver ele morto, depenado. Chega um ponto em que o bicho deixa de ser um problema. Eu não sei se realmente tem as mecânicas de evolução do bicho que muita gente que defende o jogo fala que tem, ou se isso é prosopopeia pra acalentar bovinos, e simplesmente chega uma hora que o bicho para de ser imbecil. Mongolai. E você tem que ficar 5 minutos batendo palma pra ele chegar perto de você. Isso é irritante, admito. É uma crescente de relacionamento. O Trico, ele vai aprendendo a confiar em você, e chega num ponto que a segurança do moleque é muito mais importante do que qualquer coisa. Sim. Então, isso, assim, as respostas de controle que ele te dá, de comando, também são afetadas pelo quão bem você cuida dele também. Não que ele vá deixar o moleque depois na mão, ele não faz isso. Ele tá programado pra até chegar em certo ponto do jogo, ele vai te defender a todo custo. Sim, mas eu acho de verdade. Bom, acho que o grande charme aí do The Last Guardian, ele tá exatamente nessa, em como a narrativa ela evolui com base nessa relação nessa evolução da jogabilidade, né? Porque a narrativa evolui. Em uma palavra, o jogo, eu ia falar elo. O jogo é sobre o elo que você cria com o animal. Exato, sim. Exato. Então, a história, tanto que até hoje eu tava vendo um vídeo de um canal gringo que ele explica exatamente isso, assim, de como você acompanha. Eu não peguei o nome de quem que era, mas ele explica exatamente isso, assim, que a ideia é você mostrar como esse elo entre os dois personagens ali é construído com base só em jogabilidade, sim, sem ter diálogo, sem ter nada, sim, e que você vai vendo como entra nisso que a gente já falou, assim, de que a segurança do menino acaba virando muito prioridade a ponto de algumas mecânicas, o Trico, ele passa a ignorar algumas mecânicas que são apresentadas anteriormente. É verdade. Pelo bem do garoto, assim. Então você percebe essa evolução. O lance do espelho, esse é um ponto que até no vídeo. Ah, é o mesmo vídeo que a gente viu. É o mesmo? Assim, então tá. Eu vejo de manhã no celular, então não peguei nome nenhum. Então depois passa pra colocar no. Acho que vocês colocam no link. Ele chama Game Design Toolkit, alguma coisa assim. É Mark Brown o nome do cara. Logo no início do jogo eles pegam e explicam que o Trico ele tem medo dos espelhos, uhum, em formato de olho e tal. Daí. Chega um vitrais, né? Não chega nem os vitrais. Chega um ponto pro PH aí agora. E chega um ponto do jogo que você tem que derrubar uns soldados que estão segurando com esse vitral. E chega um ponto que você não consegue. Você tem muitos soldados em cima de você, você não consegue tirar, então o Trico ele simplesmente ignora o medo dele pra tentar salvar o garoto. Então você percebe essa evolução, sei que tem uma linha de diálogo falando isso, falando, sim, que Trico superou seu medo. É simplesmente, sim, nessa relação entre um e outro. Sabe, a primeira vez que eu senti que o Trico botou o garoto acima dele foi num momento em que o Trico vai parar em cima, tipo, de um poste e fica parado em cima do poste, tipo, fudeu, não tenho pra onde ir, tô aqui parado em cima do poste. Aí você vai dar a volta no mundo, faz um monte de coisa e tal. E aí os armadura man de Dead Space começam a te seguir. Aí você, caralho, fudeu. Você começa a cair, você tá fudido. Aí o Trico dá um pulo da fé no meio do nada pra te segurar. E segura num lugar que você não podia segurar. Eu falo, cara, ele dá um pulo bem, bem bizarro ali naquela parte. É legal. Não, na verdade isso acontece em vários momentos, né? Que você percebe que ele dá uns pulos que, tipo, você sente a pancada, você sente que ele tá se machucando pra tentar te salvar. Tem um momento bem específico que é. Acho que é um pouco depois dessa parte que você tá, PH, que você comentou agora. É tipo uma ponte, assim, de madeira, e tem vários desses vitrais, assim. Você tem que ir e empurrar e tal. Só que cada vez que você empurra, uma parte da ponte se desfaz, né? Porque tá meio que tudo ligado ali. E aí quando você empurra o vitral, ele vai junto com a ponte, assim. E aí tem uma parte que, tipo, você faz tudo isso, empurra o vitral, tal, tal, tal. E ele, o Trico para no lugar. E ele te espera, ele fica te chamando, ele fica, tipo, sabe, ganindo mesmo, chamando você. E como a ponte que você tá vai cair, você tem que pular rápido. Ali acho que é o primeiro momento que você tem que dar o salto da fé e depender do Trico pra te pegar. Ah, eu esqueci essa parte também, que você tá andando num lugar fininho, assim. É o trailer. Você tem que segurar no rabo dele. É famosa essa imagem, que está nos trailers há 10 anos já. Acho que é o primeiro momento que você tem que confiar nele. Tipo, não, eu vou ter que pular, senão me ferro. E esse bicho tem que me pegar. E ele realmente te pega, né? Naquelas, mas ele pega. Então, e daí, isso é algo que eu não cheguei a testar na prática. Eu vi pessoal comentando depois que eu tinha terminado o jogo, de que quanto mais você agrada, mais você interage com o Trico. Faz carinho e tal. É, mais você faz carinho, você tira as lanças, você cura os machucados. Ele vai te salvar se você for cair, por exemplo, sabe? Sim, então, ele faz mesmo. Na verdade, ele faz. Isso de você cair, ele te salva mesmo. Se você for cair pra morrer e ele estiver perto, ele vai te pegar. Mas a questão é de, tipo, ele fazer coisas que não tá meio que no script. Por exemplo, chegou aquela. Tem uma certa parte que você tem que pegar vários barris pra ele poder se levantar e seguir no caminho, né? E aí, quando ele se recuperou. De neon. Quando ele se levantou, que ele se recuperou e tal, e tava pronto pra seguir caminho, eu deixei o boneco na frente dele parado. Ele pegou o moleque e jogou nas costas dele e pulou sozinho. Também. É, ele fez isso sozinho, eu não precisei me agarrar nele. Mas eu vi gente jogando no YouTube que ele não fez isso. O cara precisou fazer o moleque subir no Trico pro Trico seguir. Comigo ele fez isso sozinho. Eu joguei em casa duas vezes e a próxima vez. Como você conseguiu? Eu gostei muito, cara. E participei de uma live com uma amiga minha, Debs. Ah, Debs, todo mundo conhece Debs aí. Debs, canal aí. A gente fez uma live lá sobre dela jogando também. E ela tratou o bicho mal pra caraca. E, tipo, o bicho não fez as coisas que ele tinha feito comigo, de pegar me pegar, jogar pra cima, de pular quando, de felicidade quando ele via fazer alguma coisa. Ele pula de felicidade, é muito fofo. Bom, esses pulinhos aí são maneiros. Mas não e vale a pena ficar fazendo. Fica fazendo carinho no cu do bicho 12 horas pra isso. Quem me falou de uma parada que eu não tinha feito ainda foi o próprio Jabuti, quando eu postei meu review lá no NGP, de que você dá pra fazer carinho na barriguinha dele também, e ele fica todo com a patinha pra cima, assim, parecendo um cachorro. Ele tá no chão aí, começa a levantar a pata, maneirão, pô. A gente tá falando de um jogo que tem uma mecânica, um botão que é pra fazer carinho no bicho. Sim. É uma mecânica pra você, tipo, criar a relação, você fazer o bicho gostar de você. E você não faz carinho no bicho de bobeira, você faz carinho no bicho porque você quer, porque você gosta, porque você vai criando a relação. Você não chega no seu cachorro e fala, vem cá, passa a mão no cachorro, foda-se, agora sai daqui. Pá, não é assim. Olha só, aquele não era o meu cachorro. Eu vi um bicho. Mas aí que tá. Agora eu quero entrar, vou entrar no grande ponto. Eu entendo, né? Até falei que esse é o grande ponto da evolução da narrativa, a interação com a jogabilidade, tudo isso é muito lindo. Mas aí que entra o problema. Pra mim, que é, né? Que o. Tudo isso, né? Toda essa evolução, o uso da linguagem do jogo, ele só se realiza quando você tem essa conexão com o Trico, né? Uhum. E pra mim não teve essa coisa. Por mais que eu identifique todos esses elementos, eu não tive relação com o Trico, simplesmente por causa de todos os outros problemas que o The Last Guardian carrega, sabe? Eu me irritei muito com câmera, eu me irritei muito com controle, eu me irritei muito com o movimento. Que daí quando chegava, tipo, eu tinha que tirar as lanças desse bicho. Foda-se, sabe? Vou ter que ficar lutando. Mas se você não tira as lanças, ele fica muito mais lento. Você se fudeu porque você quis. É. Não, cara, mas é um inferno, assim, sabe? Tipo, cara, ficar pulando na porra do animal porque a câmera é um inferno. Eu queria ir pra um lado, ele ia pro outro. É. Não, eu me irritava pelo simples fato de, tipo, cara, eu vou ter que fazer um negócio que, tipo, tá, vai me ajudar e tal, mas os controles são tão ruins, a câmera é tão ruim, que, tipo, eu me irritava, eu ficava tão irritado com o jogo que é essa conexão que você precisa ter com o Trico pra fazer com que tudo faça sentido, ela não acontece. Então, tipo, tem um ruído nesse processo de comunicação logo no começo, que atrapalha o resto inteiro, sabe? Eu não discordo de nada do que você falou. O jogo realmente, ele tem N problemas. Mas eu vou falar pra vocês agora. Todo mundo aqui jogou pelo menos um pouquinho de Ico e jogou, obviamente, zerou Shadow of the Colossus, né? Uhum. Vocês nunca se irritaram com a câmera e com a jogabilidade desses dois jogos. Na mesma época do Shadow of the Colossus e do Ico, eles também reclamavam muito. Era os mesmos problemas. Exato. O Fumito Ueda não é perfeccionista, porque se ele fosse, ele resolvia isso. Não, mas aí é que tá. Ele não é perfeccionista na jogabilidade, no design de jogar. Ele é perfeccionista em criar o ambiente que ele quer e contar a história da forma que ele quer. Ele é tipo um diretorzinho, ele não é um game designer. Eu tanto me irritei com essa porra de jogo que eu não zerei. O jogo tem câmera horrível. Eu vou jogar o jogo. Sim, então, todos os três jogos da Tico possuem câmeras horríveis. O Last Guardian, eu acho que é o pior. Que tem a pior câmera. Eu vim agora na esperança de que o cara no terceiro jogo, na terceira certa. Não, o que o cara faz? Depois de 10 anos, no terceiro jogo, o cara coloca um referencial que é um bicho 10 vezes maior que você, que isso complica qualquer ângulo de câmera, seja pra desenhar mangá, pra, enfim, desenhar, pra fazer filme, ter uma coisa muito maior que a outra é difícil pra você colocar enquadramento. Tanto que eu falei mangá porque o Dr. Slump, do Toriyama, do Dragon Ball, no começo, a Arale ia ser um robô gigante. Ela não foi um robô gigante, foi a garotinha, porque ele falou, cara, se eu colocar um robô gigante com um ser humano, não vai ter nenhum enquadramento que preste pra isso. É horrível. Pra os dois interagirem. Isso de enquadramento é algo que eu tava discutindo esses dias com um camarada meu, com o Johnny. A gente tava comentando justamente dessa câmera, porque o que mais, deixa eu perguntar pra vocês, sinceramente, o que mais irritou vocês? Era que vocês colocavam a câmera pra ir pra um lugar e ela voltava pra outro, era isso? Tudo. O R3 me incomoda. Defina tudo. Tudo. Eu odeio isso. Nada. Eu trabalho. Eu falo, não, mas qual o problema que tá acontecendo aqui? O cara fala, tudo. Porque a câmera mexe sozinha. Isso de que a câmera move sozinha, que você falou que você odiou, é justamente... Por isso que eu falo que esse animal faz muita coisa de propósito. Principalmente o moleque ser desengonçado, acho que de propósito também. Porque todo o enquadramento das câmeras, sempre que eu deixava a câmera aí sozinha, ela sempre me colocava pra olhar o Trico fazendo alguma coisa. Sempre. Não, mas comigo nem sempre era isso. Quando era isso, eu entendia. Agora, de novo, tem outros momentos em que isso simplesmente não funciona. E aí vira defender o indefensável. É diferente. Entendi. Tipo, por exemplo, esses dias a gente foi fazer o streaming do In Extremis, do Leonardo, que é um bullet hell, e tinha horas que o jogo ficava lento, caiu o frame rate. Aí ele me falou que aquela parte que a gente ficou falando, caraca, cai até o frame rate, que irado, coisa elegante, não era de propósito. Ali era bug do jogo. O que me irritava nos controles ali, exatamente, não é nem só a câmera se move sozinha, ele assume um ângulo cagado da câmera, e daí a partir disso, acho que o controle ele puxa algum parâmetro, que daí eu quero ir pra frente. Ele considera o frente um outro lado, queria ir pra esquerda, ele ia pra direita, e dava uma volta completamente desnecessária no Trico, sabe? E daí isso me irritava muito quando eu queria, eu quero chegar em tal ponto. Então era um inferno me movimentar pendurado no Trico. Essas câmeras, as câmeras girando, ela geralmente girava comigo quando eu tava em lugar fechado. Isso Sim. era realmente um problema, porque eu acho que isso que você estava falando. É 90% mesmo, do jogo. De que, então. Não, nem sempre, né? Mas ela girava pra tentar enquadrar o Trico e o moleque, mais o Trico do que o moleque, em um lugar fechado. E isso é foda, realmente. O negócio que ele não ensina no jogo, e é um botão essencial, é que se você apertar o L1. Isso. Sim. Se você apertar o L1, a câmera vira pro animal automaticamente. Uhum. Ela mostra onde ele tá. Isso aí. Não, mas olha só, eu acho que nem tudo o cara tem que esfregar na sua cara, não. Você tem botões, uhum. Você aperta os botões e vê se eles funcionam. E outra coisa também, em questão de jogabilidade, que eu vi muita gente errando nos streamers que eu vi, e quando eu vi a Deb jogando também. Quando você vai aprender, você primeiro aprende lá que você pode chamar o Trico, um R1. Uhum. Aí você só chama ele, ele só vem onde você tá. Você não consegue mandar ele fazer muitas coisas. Aí chega num ponto que você fica preso com ele, aí ele fala, ele começou a me imitar e todo movimento que eu fazia, ele repetia. Uhum. E aí ele deixa a dica lá, que o triângulo que você usa pra você pular, se você pular, você vai mostrar pra ele que você quer que ele pule. Entendeu? Aí se você apertar o quadrado, você vai mostrar que ele quer que ele empurre alguma coisa, que é o botão de empurrar. Entendeu? Cada botão que define pra você os seus movimentos, você também pode mandar ele fazer. Aí eu via só as pessoas só apontando pro Trico, apontando desesperadamente pra ele fazer alguma coisa. É. Você mandar ele fazer desesperado, ele não vai. Você tem que mandar uma vez, aí ele vai pensar, vai ver mais ou menos. Exato. Aí ele se prepara e você manda fazer. Nisso, o tempo de resposta do jogo é ruim. Porque você manda o bicho fazer uma coisa e o bicho fica parado. O bicho podia, sei lá, sacudir a orelha. Se o bicho sacudisse a orelha, falando, olha, ele tá pensando alguma coisa. Mas às vezes o bicho tá só parado. Ele olha pra você... Aí, otário, tô aqui. Não, ele não fica parado, não, não. Às vezes eu dava comando. Não. Ele fica olhando ao redor. Se você apontar pra um lugar e ele vê que não tem nada, ele vai olhar pro outro lado, vai ver o que, que tem ao redor. A orelha dele vai ficar abanando toda hora. Ele tem movimentação, sim. É que ele não te entende. É, agora cara, que altas... a gente fazer a prova real, quem tiver animal aí, manda o animal fazer agora. Eu quero que o animal se mexa no mesmo horário. Isso que você tá falando do tempo de resposta, o Eda também fala em entrevista disso, de que se ele tipo, colocasse o tempo de resposta para ser rápido, o Trico ia ser um robô. Ele ia te obedecer, mas ele não ia ser orgânico do jeito que ele queria que fosse. Então ele teve que sacrificar isso. Ele sacrificou sempre tempo de resposta pra mostrar que o animal, não, ele tá confuso, ele não tá te entendendo, ele é um animal, caralho. É como se você fosse se comunicar com uma pessoa que também não fala a sua língua. Você não pode sair mexendo o braço que nem maluco pra ela. Você tem que parar e fazer um movimento, esperar ela pensar o que, que ele tá querendo falar. Mas tinha horas que essa coisa simplesmente não funcionava. Assim, eu lembro claramente, assim, que eu tava. Era um corredor que eu tava com o Trico, e eu tinha que subir, que tinha uma galeria em cima. Eu olhei pra porra da galeria, apontei e fiquei mandando ele pular. O que que ele fez? Deu as costas e foi pra puta que pariu embora. Cara, umas duas, três vezes isso aconteceu. Você também não tirou a lança do bicho, pô. Tu queria que ele fizesse alguma coisa pra você? É verdade, mas olha só, você maltratou ele, se fudeu. No caso do Val, por mais que eu acho que seja ridículo você punir o jogador por determinadas coisas que não foram estabelecidas antes, tudo bem que a parada de tirar a lança é um ato de empatia. Eu tirei a lança. Eu não fazia o carinho, eu não passava o mertiolate, não assoprava, mas a lança eu fazia o mínimo, né? Tinha trechos do jogo que eu vi que eu passei por pura sorte. Tinha uma hora que tem a passagem subaquática. Filha da puta essa parte! Eu fiz mil vezes o que era pra ser feito. Nossa, cara, adorei. Foi o puzzle que eu mais fiquei feliz quando eu resolvi, cara, da parte subaquática. Você teve sorte também ou funcionou pra você? Porque pra mim não funcionou. Uma hora, não, simplesmente eu vi que era mais alto do mais. Aí eu vi lá embaixo, em cima da coisa. Eu chamei ele, aí ele pulou na água e a água me levantou, cara. Caraca! Não é essa parte. Tive esse mesmo insight. Não é essa parte. A do túnel embaixo, túnel, né? Que eu tinha que mergulhar. Cara, essa... como eu me irritei nessa porra. Isso. Por quê? Essa aí que a água sobe e funcionou perfeito. O script foi bonitinho. Ah, depois quando tu abre a porta que tem que mandar ele afundar. É, agora eu já não lembro se é depois ou antes, mas... É o primeiro puzzle da água, que você tem que... Você abre uma porta, você mergulha, você puxa uma alavanca pra abrir uma porta lá embaixo. Que daí você tem então que... Essa parte mesmo. Então, você tem que mergulhar, tem que fazer o trico mergulhar pra você ir junto. O filho da puta mergulhava, ele batia a cabeça e voltava, batia... Cara, eu fiquei sem brincadeira uns 40 minutos nessa parte. Até a hora que ele decidia entrar de verdade no, na porra do buraco. O meu passou de primeira, cara. O buraco já tava aberto? Já tava aberto. Bizarro, deve ter sido bug, então. É possível. Assim, mas, ele bugou comigo, nessa mesma parte da água, ele bugou comigo. Eu tive que voltar o save, porque, tipo, ele ficou andando em círculos, nadando em círculos na segunda parte. Aí eu mandava ele pular. Eu, na verdade, tava chamando ele de volta pra aquela parte onde tem terra, assim, pra ele pular, pra eu poder fazer a parada lá, né? Só que ele não vinha, ele ficava nadando em círculos. Aí eu resetei, aí deu certo. Aí de primeira ele foi, pulou, a água foi pra cima e me ajudou e tal. Muito perfeccionista esse filho da puta, né? Pra mim, o problema que teve foi quando ele... Era pra ele me agarrar no ar. Eu tinha que ver ele parar, ele prestar atenção em mim, que é pra aí que eu pulava, porque se eu pulasse de qualquer maneira ele não me pegava de jeito nenhum. Tem isso também, né? Ele se distrai, caralho. Ele se distrai, ele é um gato. Tipo, se ele vê qualquer coisa movimentando, borboleta, uma bolinha, ele se distrai. Você tem que fazer ele prestar atenção em você, de fato. Uhum. Cara, Outro detalhe legal dele também é que ele gosta que você jogue a comida pra ele. Ele gosta que você jogue. Ele fica muito mais feliz quando você joga comida pra ele. Gato. Cara, a resposta é: se você tivesse um laser, então você terminava o jogo numa corrida só. Mostrava pra onde ir. Só apontar o laser. Filho da puta pulava. Gato não é distraído. Gato tá sempre alerta. Quem é distraído é cachorro. Só olha pra você. Se passar um furacão, levou o cachorro. O gato tá meio que cagando. Não, o gato tá cagando pra você. Mas se vier o furacão, ele se salva. Sim. Eu digo gato porque tem uma parte que o cachorro morre contigo. Um bagulho pendurado e ele fica brincando como se fosse um gatinho ali. Sim, filho. Ele misturou bem cachorro com gato ali. Ele tem trejeitos de gato, mas ele é meio que... Ele parece mais um cachorro. Ele tem um focinho de cachorro. O comportamento dele é muito de cachorro. Jeito de cowboy e corpo de mulher. É isso aí, ó. É isso aí. E um jeito que não se importa com ninguém mesmo, né? Não dá bola pra ninguém. Não se importou com você, porque você não cuidou bem dele. Bem feito. Mas olha a questão dos puzzles, eu acho até bem linear o jogo, cara. Não fique preso em muitas coisas, não. Completamente linear. Eu achei interessante como o jogo se desenvolve na primeira metade fundamentalmente em cima dos puzzles e da metade pro final fundamentalmente em cima da história que você começa a descobrir sobre o jogo. Isso, a partir do momento que você chega num flashback, assim, aí desenrola só a história pra frente, né? Você vai criando empatia com o Trico e tal, e vai vendo e descobre mais sobre ele. Até onde joguei não tem história, é só empatia. Você acorda, tipo, qual é? O que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô tudo tatuado? Caralho, que bicho gigante é esse, maluco? É isso o começo do jogo. E o bicho ainda fica meio puto contigo, todo fudido no chão, fala, vai se fuder. Te dá uns tapas, assim, fica boladão. Era pra ter morrido com os tapas, inclusive. O jogo já começa com um spoiler gigante, porque o garoto falando mais velho, então a gente sabe que ele pelo menos não morreu. Não morreu. E é o primeiro jogo que tem um narrador, né? Então. Sim. É como se ele estivesse contando essa história. Não, ele está literalmente contando essa história. Dos jogos do Fumito Ueda é o mais piegas em questão de história. Acho que até o mais simplesinho, assim. Ele deixa até muito mais dica do que ele quer realmente dar da história ali do que os outros. Em questão de história, assim, no que tange o menino e o Trico, você vê. Ele é bem fechado, né? Ele é bem redondinho. Não fica, tipo, em aberto, que nem a história da Yorda e do Ico no 1. Né, que é totalmente aberta a interpretações, tudo ali naquele jogo. E o Shadow of the Colossus é uma coisa ou outra que fica para interpretação e teorias e tal. Mas o Last Guardian, em questão dos dois, assim, ele é bem fechadinho. Eu gostei disso. Uhum. E uma coisa que também que eu gostei é que ele não precisa, o que ele usa mesmo de recurso, assim, de contar a história é justamente só a narração, né? Ele não tem nada muito cinematográfico e tal, é gameplay, é narração e acabou, a narrativa se desenvolve em cima disso. Só no final, né? Que muda um pouco isso, bem no final mesmo. Cara, eu até lembrei de um outro momento. Só um comentário rápido aqui que eu lembrei. Duas coisas. Primeiro, quando você aponta ele pra algum lugar, parece que você quer muito fazer xixi. Foi pro lago, eu quero mijar! Já vi um vídeo que fizeram dele que colocaram flash dance? É flash dance? É, flash dance. Outro detalhe importante do jogo é que tem um troféu se você pegar o Trico cagando. Isso. Ah, é, foi o primeiro troféu que eu peguei, né? Testemunhou o chamado da natureza. E ele caga de bolinha transparente, cara. É bizarro a parada. Que gato, é, mas a alimentação dele, né? Aquilo é o cocô dele? Aham. Ah, peguei muito naquilo pra várias paradas. Você não ia falar de outro momento? É, que é um momento que eu fiquei... Eu anotei uns momentinhos que me deixaram meio assim. Que foi aquele primeiro momento em que você já tá começando a interagir bastante com ele, te ajudando, você já tá levantando a cabeça dele e tal. Aí você sai por um buraquinho e fala pra ele: valeu, bichão, foi legal te conhecer, mas eu tenho que ir pra casa. Uhum. Tu pula. Quando tu pula, ele tá preso do outro lado, ele começa a fazer que nem cachorro, tipo... É, ganhei. Tipo, meu cachorro... Aí ele dá um jeito de numa fresta lá em cima e blum, pula pra cima de você e quase faz assim. Sim. É, acho que ali ele já começa a entender que, tipo, ele vai precisar de você pra fazer umas paradas. O moleque já tá foda-se, né? Tipo, ah, vou aí, vou pro meu vilarejo, falou, tchau. Agora, o Trico não. O Trico, quando você... Acho que no momento que você dá os barris pra ele de comida, ele já entende. Esse moleque aqui, ó, ele vai me dar comida, então eu vou ficar com ele. Então, mas essa é a relação básica animal. Sim, então, começa. Ah, você também tirou as flechas dele lá no começo. Uhum. É, então você foi tipo o Ash com o Charizard. Começa desse jeito, mas vai evoluindo pra muito mais depois. Isso que é tão foda no jogo, é essa evolução da relação deles. E quem teve a surpresa aí com o raio no rabo aí? Caralho, achei muito. Primeiro, duas coisas que me deixaram muito surpreso até onde eu joguei. A primeira foi quando eu peguei o espelho, eu falei, caralho, qual é esse espelho? Vai ser tipo um puzzle de Zelda com o Mirror Shield, sei lá. Aí, do nada, o bicho tomou uma droguinha olhando pra esse espelho, ficou muito doidão, ele falou, caralho, que espelho do lado. Ah, então, deixa eu só contar um caos, então. Na E3 agora de 2016 tinha quase como um telão assim, em que o Trico ficava projetado para aquilo. Uhum. E daí a gente pegava, chegava na fila, e daí o cara da Sony entregava pra gente ou o vitral, o barril ou o espelho. E daí, dependendo do item que você carregava, que você mostrava a projeção respondia pra você de alguma forma, assim. Que legal. Você pegava o vitral e apontava pra ele, e, tipo, o olho acendia, ele recuava, ele ficava meio puto. Se você jogava, pegava o escudo, o espelho, né, e mostrava, apontava pra algum lugar, ele soltava raio. E daí o barril colocava na frente, assim, do telão, né, da projeção. Ele ficava batendinho assim e o barril começava a tremer. Ah, que legal! Nossa, queria muito. Essa é só pra fechar. O outro momento que eu fiquei meio surpreso também é que, ao mesmo tempo que ele tem esse medo desses desenhos dos vitrais, de olho e tal, tem uma hora que você tá com ele lá já amarradão, tipo, achei um cachorro, ele veio me seguir até em casa, eu vou dar um nome pra ele, Zaz. Aí você pula num lugar que ele tem um pouco de medo de chegar lá. Aí tem uma hora que ele pula contigo, quando ele pula, sai uns raios meio doido e ele é possuído pelo capeta. Tá, a primeira jaula lá. Moleque, meu cu não passava nem uma agulha. O bicho veio pra cima de mim e me comeu. Eu falei, tipo, caralho! E daí, quando ele te comeu, você teve um flashback, né? Aí do nada eu acordei do lado dele, eu falei, cara, esse bicho acabou de me comer. Que doido! Eu ainda não sei o que desenrola disso, mas a maneira que logo depois o narrador fala assim, mas eu não tenho medo dele. Eu falo, mas eu tenho, cara, ele acabou de me comer. Vai dar louca nesse bicho de novo. É bizarro então... porque, tipo, até então, até chegar essa parte, você tá numa crescente legal de confiança com o Trico, né? E ele vem, te pega e come. E aí ele fica louco, ele fica fora de controle. E aí, de repente, você tem uns flashbacks, assim, e aí ele acorda, você tá do lado dele, você vê que ele não te comeu, ele colocou você pra fora. Mas fica uma relação meio abalada, assim, né? Pelo menos a do jogador fica, né? A do moleque é, não. Tu não sabe se ele... se vai dar merda de novo. Logo após isso, ele acorda já com raiva pra poder destruir aquelas as armaduras. E você tem que acalmar ele. A primeira vez que você faz carinha nele, muito bom. Oh, duas coisas que. Eu não sei se você morreu e aconteceu uma macumba muito louca e você voltou, porque eu ainda não joguei com todo. Ou não sei se ele te guardou numa bolsa da bochecha dele que nem um hamster. mais um bicho na mistura, né? É verdade, mas eu deixo na mistura. Você não sabe. Mas faz sentido. Faz sentido com o que acontece depois. Faz sentido isso de ter uma bolsa na boca. Duas coisas que eu quero comentar. Essa questão do olho dele, que muda de cor, é um negócio interessante que já é apresentado pra você logo de cara, né? Eu achei muito interessante isso, analisando assim, em questão de game design e tal, que você vê as reações dele pelo olho. Tipo, se tá amarelinho, quer dizer que ele tá interessado em alguma coisa. Geralmente é comida, né? Que nem um animal. Se fica vermelho... É, você fica vermelhinho, é que ele tá com raiva, né? E quando tá azul, que é o brilho normal, é que ele tá de boa, assim. E... Ó, tem um semáforo na equação também, então, né? Vamos... No final a gente descobre que parte que ele é. Sim. E eu esqueci outra coisa que eu ia falar, tudo bem, quando eu lembrar eu falo. Esse lance também, outros signos que ele bota não só no animal, mas pra você encontrar os barris, por exemplo. Se tiver borboleta voando em algum lugar, você sabe, que tem barril. Posso dar uma olhada. Ah, ele tá, o outro do olho também, no escuro, ele fica verde. Ele tem visão noturna. Ele funciona como uma lanterna também, né? Porque se você entra em um lugar escuro com ele, ele ilumina o caminho pra você. Não só o olho, o chifre também, né? O chifre também ilumina. Ele vai chegar crescendo, né? O chifre vai crescendo, ele vai se reconstituindo com o tempo. É muito legal. E o cara no sarcófago era o Steve Jobs e o Trico, a pessoa do iPhone feita. Pode crer. Outra coisinha rapidinha que eu queria falar. É que o PH tava falando no espelho, e isso é algo também que eu achei muito legal no jogo, que tudo isso que é te apresentado, que você não dá nada, o raio, o espelho, até as marcas no menino, tudo tem um sentido no jogo. É verdade. Tudo. Eu acho isso extremamente foda. Ele não botou gratuitamente, ele vai amarrando tudo até o final. Você fica assim. Os elementos que são narratológicos, que não dependem de mecânica do jogo, realmente estão todos perfeitos aí, não tem nenhum problema. Problema que existe, não é um problema, né? É uma particularidade que pode ter afetado aí a receptividade do jogo, é que ele é um jogo, em sua natureza, extremamente lento. Sim. Coisa que hoje em dia não tem combate. Não tem combate. Eu achei ótimo nesse sentido. Eu tava precisando de uma coisa mais lenta. Eu acho ele no mesmo nível do Shadow of Colossus, cara. Não é um jogo pra qualquer um, entendeu? Não é tipo, falando assim, você precisa ser intelectual, tem que ter paciência pra jogar. Não. É um jogo que. Não é pra jogar Myst. Nos anos 90, de resolver integral na praia. Ele não é frenético, mas ele é algo que. Ele é algo bem light, assim. É light, mas também não é parado, tipo, ah, meu Deus, que sono. Também não é assim. Trazendo agora pro jogador casual, assim, um amigo meu que comprou o jogo e me emprestou, ele jogou o Shadow of the Colossus, adorou, mas ele é jogador bem casual, assim, pega uma coisa ou outra, e achou terrivelmente chato, assim. Ele falou, cara, joga essa porra logo, eu quero passar pra frente, porque eu achei horrível. Entendi. Isso certamente é um problema. Quando a gente... Assim que eu terminei de jogar o jogo, eu fiz uma postagem lá no grupo do BFS, no Facebook, botei assim, só prós e contras. Foda-se, nem se eu falei se eu gostei do jogo. Eu gostei. Você já falou quase contra. Eu até gostei do jogo, mas nem falei lá. Falei, contra, não tem combate. Pró, não tem combate. Escolha pra você. Escolha o que se aplica no seu caso. Mas o ritmo lento dele, eu acho que em vários momentos chega a ser uma vantagem. Que se não fosse um ritmo lento, não tinha jogo, né? Porque essa coisa do Trico demorar a responder, que é uma coisa planejada, por mais que eu acho que não tenha sido uma boa ideia, mas isso não funcionaria em nenhum jogo com ritmo mais acelerado. Os momentos em que o ritmo acelera no jogo, inclusive, são bem poucos. Aí você vê que mesmo quando tá acelerado, é um acelerado bem cadenciado. Não é uma coisa... Não tem ação. Ele é um acelerado que puxa pro seu emocional também. Porque todos esses momentos que o ritmo acelera no jogo, é algo que vai acontecer ali que você... Eu, pelo menos, eu ficava... Nossa, eu quase quebrei o controle com a minha mão aqui. São momentos de evolução narratológica todos. Sim, é algo... E, inclusive, uma coisa que eu preciso ressaltar é que a trilha sonora, né? Ela toca em momentos específicos do jogo, não fica tipo um bagulho toda hora tocando, pam, pam, pam, pam. Não, ela toca nos momentos bem específicos, e aí quando sobe assim nesse momento de adrenalina, geralmente dá uma emoção a mais, assim. Eu achei isso muito, muito legal também. Eu gostei muito da trilha, eu não acho a melhor dos jogos aí do Shadow. Eu achei do Shadow. Pra mim é melhor ainda do Shadow, porque ela tem muito mais variantes em questão de música. Isso é verdade. A trilha do Shadow of the Colossus também, principalmente a música que toca quando você vai lutar com os Colossos, ela é muito empoderadora. Eu consigo lembrar da trilha do Shadow, e já tem quase mais de 10 anos o jogo. O do Trico eu joguei faz um mês, eu não lembro mais ou menos. Assim, bem pouquinho a cabeça, mas não fico cantarolando. Eu consigo cantarolar. Nossa, a é silêncio, né? A do Trico não sai da minha cabeça ainda, cara. Eu ainda consigo lembrar muito bem do. Porque é que nem você falou, a do Shadow of the Colossus ela é mais variante. Então tem variações de músicas, as músicas são diferentes. A do Trico tem quase sempre a mesma melodia, e ela é de instrumentos diferentes e variações e tempos diferentes. Mas é basicamente a mesma música, porque é o tema da trilha. É o bom dela que ela, as partes de ação que acontece, ela realmente compõe de uma maneira inacreditável. Até as partes que você tem que prestar atenção no cenário. Acho que é na primeira parte que você encontra uma florestinha que começa a tocar que uma trilha. Ele fica brincando? Bem calminho, ele começa a correr ali, no meio das árvores. Entendeu? Como ele bota uma trilha bem calminha pra você sentir aquele clima ali da floresta, legal. É tão gostoso, ó. Vamos começar a falar dos spoilers? Bora. Então deixa eu só falar uma última coisa antes do spoilers. Posso? Você quer falar alguma coisa? Pode, candidato. Depois que você falar, candidato, você vai sair que a banca vai deliberar, tá? Sobre o seu trabalho. Tudo bem. Muito obrigado. Você volta pra ouvir a nota. É mais um desabafo pessoal, assim, e mostrar como esse jogo foi uma experiência. Até agora, pelo que eu já joguei, já foi uma experiência muito agradável pra mim. E que mesmo com esses defeitos de jogabilidade, e mesmo que a história não seja grande coisa, o que ele me passou já é uma coisa muito positiva. Ele me lembrou muito da relação que eu tive com a minha cadelinha, que eu ganhei de aniversário em 97, quando minha mãe falou pra mim: você tem que escolher entre viajar pro parque aquático que você sempre quis ir ou ganhar uma cachorrinha. Aí eu escolhi a Mila. Oh. Ela passou do meu lado 15 anos da minha vida, foi dos 12 aos 27. Ela foi muito minha amiga e era um momento muito diferente da vida, né? Que você deixa de ser criança, vira pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto e enfim, um adulto. Você tem muitos amigos que vão e vêm nessa época, é uma parte muito mutável, e ela estava sempre lá. Cresceu comigo, aprendeu a conviver, eu com ela, ela comigo. Foi um elo criado ao longo de toda essa vida, e eu acho isso insubstituível. Jogar Last Guardian me trouxe de volta um pouquinho desse sentimento, me fez lembrar muito do meu tempo com ela, até 2012. E, como eu disse, independente da jogabilidade, desses pequenos defeitos, e de eu nem ter terminado ainda, essa experiência que o jogo me proporciona já garante ele num lugarzinho especial no meu coração. Então... Mas aí que tá. Eu acho que eu passei um pouco também por esse processo, só que ao contrário de você, ou você ainda não chegou no mesmo ponto que eu. Pode ser. Porque eu comecei bem isso. Chegou um ponto do jogo que eu fiz essa reflexão, assim, de que The Last Guardian como um todo, ele foi mais ou menos como quando eu adotei minha segunda gata, assim, que, ok, eu peguei a gata, e daí ela não me obedecia, só me dava dor de cabeça, cagava em mim, mijava em mim, e só me irritava, até que chegar um ponto em que, ok, agora, tipo, a gente tá se entendendo, agora tá tudo perfeito. Mas aí, de novo, todos os problemas do jogo vieram à tona, e, tipo, essa construção, toda essa lógica, toda essa relação que eu tinha construído com o jogo, de novo, desabou por causa dos problemas, dos N problemas dele. Quando terminar o jogo, me perguntem de novo a minha opinião. Não, provavelmente vai ser a mesma, porque esse tipo, o The Last Guardian, ele é um jogo que existe uma grande correlação, pelo menos ao meu ver. Quem gostou de To The Moon e Journey vai gostar desse jogo. Ah, vai. Porque de novo, de novo, de novo. Aquele meu amigo que adorou The Last Shadow of the Colossus e odiou The Last Guardian, adorou Journey e odiou The Last Guardian. É, entendi. O lance do que eu falo do Shadow of Colossus com The Last Guardian é por conta que o Shadow of Colossus é um dos jogos mais diferentes do Ueda. Você pegar agora os três. O Last Guardian tá mais pra Ico do que pra Shadow of Colossus. Muito mais, muito, muito mais. Shadow of Colossus é um... É como aquela... O trailers honestos diz, né? Capas de jogos honestos, né? 16 chefes enormes. O Last Guardian, ele é ainda mais diferente. Porque nos outros dois do Ueda, você ainda consegue... Tem o papel do jogador que você é o herói, e você vai combater os monstros gigantes ou as sombras que estão perseguindo você e a sua garota, mas você tá batendo ali. No Last Guardian, você é o indefeso, você depende do Trico pra bater nos monstros pra você. Talvez isso é assim, o jogo já é diferente, já não é pra todo mundo. Tem ainda mais esse elemento, você não consegue se defender sozinho. Você é impotente no jogo. Exato. Isso, assim, por um lado, na questão de narrativa, ele traz momentos incríveis. Eu achei fantástico, assim, os momentos que eu me senti indefesa a ponto de eu querer, tipo, jogar o controle na tela, porque eu tava muito desesperada, assim. E não é no sentido ruim, eu tô falando isso no sentido bom, assim, porque o jogo me causou isso e eu fiquei em lágrimas querendo jogar o controle na tela e fazer alguma coisa. Mas, em questão de jogabilidade, é algo que certamente vai afastar pessoas que, sei lá, odiaram um e amaram outro, e enfim, é algo que... Ele realmente tá na linha do não é pra todo mundo, tá em cima, assim, do termo. É, mas nesse sentido, essa parte de você ter um personagem em defesa é muito bem feita no jogo. Então aí é uma questão do cara não gostar disso. Mas o jogo, ele é bastante bem executado nesse sentido. A partir deste exato momento, você que não terminou o jogo, considere se quer ouvir ou não, porque agora o Estraga Prazeres vai comer solto. E... GG e Kira Jabotin, sobretudo, já estão preparando aí seus corações. Eu achei o final do jogo também bastante interessante em termos de narrativa. E vamos sobre isso. Eu espero que o Duval não tenha gostado também do final, para ter um contraste legal aqui. Vamos lá, então. Não, o final eu achei ok. O final tá legal. Cara, eu gostei. Quando ele perde o rabo no final, nossa senhora. Caralho! Foi esse momento. Era esse momento que eu tava falando agora há pouco, que eu fiquei desesperada e eu queria jogar antes de chegar nesse ponto de arrancar o rabo, só quero fazer uma enquete. Todo mundo achou que esse bicho ia morrer? Claro, eu achava assim. Não, eu achei que já tinha morrido. Nessa parte que ele perdeu o rabo, eu falei, caralho, ele morreu. Não, antes de começar o jogo, assim, eu olhei o trailer. Quando foi? 3 de 2014, né? Que eles ressuscitaram o jogo. Eu falei, cara, esse bicho vai morrer. Tá pronto esse bicho pra morrer já. Então eu já fui jogando achando que esse bicho ia. Mas no primeiro demo do jogo, eu falei, esse bicho vai morrer. Todo mundo pensou isso. E você vê que o garoto tá lá velho narrando o jogo, ele não morreu. É. Exato. Então, né? Até porque é mais difícil você contar a história em que o personagem do jogador morre, né? Isso que foi um dos pontos que eu também gostei muito, porque ele não foi pelo óbvio, pelo que todo mundo tava pelo que todo mundo tava esperando, que o Trico morresse. O Trico tá vivo, né? Ele mostra isso de uma forma muito sutil, mas ele tá lá, ele tá vivo ainda. Inclusive, eu acho que o que mais emociona ali naquele pedaço final, além de você se sentir imponente para um caralho, e não saber o que fazer, e ficar desesperado, e no final de tudo era o espelho e o rabo do bicho que te salvou. E salvou todos ali e tal. Quer dizer, matou um monte de Trico também, mas, né, salvou num geral ali. E é a parte que você vê que ele tá vivo ainda, mesmo depois de levar um sarrafo, e pega o menino e leva de volta. Ele sofre. Nossa, mano, ele é todo machucado, ainda assim, leva o menino até a aldeia dele de volta. E ainda sobrevive, né? Depois dos créditos tem a ceninha final, você vê que ele tá vivo ali. É muito, muito legal isso. Acho que essa é a carga que mais emociona, assim, a pessoa. É, porque tu passa o tempo inteiro com aquele bicho. Cara, o bicho sofre pra caramba. Ele cai de uns 50 metros de altura umas 3 vezes durante o jogo inteiro. Entendeu? Primeiro, quando você cai naquela torre lá, que vem vem aquele outro Trico, derruba ele, aí ele cai lá e tudo mais. Aí depois você sobe mais uma vez, ele se encontra naquelas várias pontes, eles vão brigando e você tem que ir jogando coisas no outro Trico de vez em quando, aí o bicho cai mais uma vez no chão. Teve essa parte que você chorou, Gigi? Sim, eu ia falar disso agora. Que essa parte mesmo, que eu até comentei no Twitter, que foi a parte que já me fez chorar e eu tava, tipo, na metade do jogo ainda. É, essa parte que o seu Trico enfrenta outro Trico, né? Que ele cai, fica todo machucado, você tem que achar barril pra ele se recuperar e tal. E ele fica noites e dias ali dormindo, aparentemente. É, eu recebi uma carga, assim, de emoção, porque eu tive, não muito recente, hamsters, né? Eu tinha duas irmãzinhas hamsters que ficaram doentes e eu fiquei ali cuidando delas, sabe? Então, quando eu cheguei nessa parte, eu automaticamente me lembrei das duas. Então, eu comecei a me emocionar muito, eu chorei muito nessa parte. Pode falar, gente. Justamente porque me lembrou, né, desse período que eu vivi com as duas doentes, assim. A parte que me fez chorar, cara, foi quando ele acorda e o garoto tá desmaiado lá e... Também. Tenta fazer de tudo pro garoto levantar, cara. Aquilo ali, putz, grilo. Ah, cara, aquilo ali é Pokémon o filme. não, cara. O pô, bicho lá tentando Pokémon. Fazer as coisas, aí bota ele na água e quando ele acorda, que o bicho fica todo feliz pulando, cara. Pô, eu fiquei muito feliz, cara. Eu comecei a chorar e rir ao mesmo tempo. Eu também, a mesma coisa. Eu fiz a mesma coisa que você. Eu gritei, chorei, sorri, porque. Até porque essa parte que ele fica tentando fazer o menino se reanimar, ele faz de tudo pra isso, é justamente depois a parte que ele engole o menino de novo, né, pela segunda vez ele faz isso, e você tem um flashback e você entende toda a história que aconteceu até o comecinho do jogo, né, o Trico, você vê o que aconteceu com ele pra ele estar daquele jeito no comecinho, por que o moleque tem as marcas, ainda não fica tudo explicado, mas boa parte já tá ali, né, você já entende muito bem. Por que os bichos da raça do Trico comem as crianças? Aliás, abri um parênteses antes. Vocês repararam que quanto mais o moleque é agarrado pelas armaduras, as marcas vão crescendo no corpo mais dele? Fica tatuado. Tem um troféu que é você ficar todo tatuado. Essa parada de das marcas nele é porque, essencialmente, os Tricos são controlados por aquele senhor do Var, né? Aquele monstro, aquela esfera que você enfrenta. Não, enfrenta não, sim. Só derrota ela. Todos eles são controlados ali, tá? Aquilo ali tá claro. Eles pegam essas crianças, que pelo que eu entendi são as escolhidas, né? Por isso que fala, o cara lá da vila fala, esteja entre os escolhidos. Essas crianças são as escolhidas pra irem pro vale. Quando elas são depositadas naquela boca da águia ali, a própria boca, depois, segundo depois, espelha um barril. Aí tem duas teorias, porque isso não fica explicado. As crianças, parte dessa energia é destinada ao Senhor do Vale, para manter esse Senhor do Vale vivo, e a outra parte da energia vai para as armaduras, para proteger o Vale. Enquanto os Tricos estão no céu voando, para caçar mais crianças e fazer o ciclo se repetir. Eu não cheguei a ler todas as teorias que tem. Eu acho que as crianças se transformam naquelas armaduras. Uhum. Sim. E por Pense isso que as seria, marcas. É por isso que ele seria o garoto seria o último guardião, porque ele não se transformou e depois que ele destruiu tudo lá, acabou. Então ele acabou sendo o último guardião. O último guardião do vale, mas não no vale. Tanto quando as armaduras te pegam, elas tentam te levar pra dentro daquela porta, que seria mais ou menos onde tá a energia daquele lugar. Exato. Pra você virar se você um entrar naquela vez, porta, né? Exato. Se entrar naquela porta, acabou, né? Então, cara, ali... eu demorei muito pra entender aquelas portas. Eu achava que eu tinha que zerar o jogo pra fazer alguma coisa. Porque eu demorei muito pra morrer. Até metade do jogo forma. Eu também pensava que era isso. Eu fui morrer daquela forma, já tava, sei lá, 70% do jogo. Então eu fiquei achando durante muito tempo que aquela porta não fazia sentido. Mas enfim, isso é cara do jogo. Isso foi. É percepção nossa, né? Foi mérito. Agora, nosso que não morremos. Por que desse Senhor do Vale ali, e tem a questão do sarcófago ainda que tá lá embaixo, né? Na parte onde você pega o espelho. Onde você pega o espelho. Uhum. É, aí que fica o grande mistério. O que que tá dentro daquele sarcófago? O Senhor do Vale, ele tá guardando aquele sarcófago? Ou ele tá, tipo, protegendo aquele sarcófago de não se abrir e liberar alguma coisa pior? O que é o Vale, né, nesse caso? Pra mim, todos os Tricos são quimeras, eram garotinhas que foram misturadas com cachorros. Que isso, rapaz? Fumeto aqui? Não. Isso é uma teoria interessante. Não, mas eles são criados, são criaturas criadas. Por todas as funções que eles fazem, eles são criaturas criadas. E no começo do jogo, quando vai mostrando vários animais, mais ou menos dando a entender o que ele misturou pra poder criar o Trico. Ah, mas é só, no começo tem tudo quanto é tipo de bicho. A leitura que eu fiz daquilo é que você vai vendo um monte de espécies que você conhece e no final aparece uma, Trico. Essa você não conhece, mas nesse mundo ela existe. É, pela função, as funções que ele tem, o negócio do escudo, ele funcionar com o escudo, aquilo não é só um treinamento, o bicho parece que já foi pronto pra aquilo. E é o tipo de comida que ele tem, o negócio de armazenar a criança, já deixa ela preparada pra poder, com as marcas. Porque o Carotinho não tinha tatuagem, pegou a tatuagem dentro dele. Não, mas olha só, isso não pode ter sido um aspecto evolucional da coisa? Acho que não, acho que ele é uma criatura preparada, uma criatura criada, artificial. Por quê? Assim, o canguru não deixa o filhote dentro da bolsa? Se tu botar a cara da galinha no chão e riscar um giz, a galinha não fica? Mas, bom, sério, isso são traços evolutivos, através da evolução. É por conta que ele já é tudo apropriado pra poder viver com aquela comida que é liberada ali. Então, eu entendi o ponto do jabuti, mas eu prefiro acreditar que eles não são artificiais. Eu acho que eles são uma espécie daquele mundo. Sim. Tem essa espécie, Trico. Eu entendo também, mas eu gosto de acreditar que eles são artificiais. Aí viu que bonito, essa é magia. Olha só, mas sabe o que pode ter acontecido também? Eu entendi sua teoria, acho ela ótima, mas o Senhor do Vale pode ter chegado ali, aqui eu tô totalmente teorias, tá? Mas o Senhor do Vale pode ter chegado ali, viu os Tricos e, vou criar artifícios para que eles me obedeçam. Então tudo ali foi criado ao redor do Trico, não o Trico foi criado ao redor do Senhor do Vale. Pode ser também. Ele usava armadura, né? Tem que ter a ressonância com o chifre. Exato. E levando o Senhor do Vale também em conta, ele aparentemente, aquilo ali tudo era para poder manter ele meio que vivo ou hibernando, porque a câmara que ele tava era congelada, tava fria dentro. É um super refrigerador, aquela porcaria. É, a coisa da ressonância com o chifre, o jogo não explica se o chifre serve pra alguma coisa, tipo, os Tricos se comunicarem entre si. Hoje em dia, você compra um arduinozinho de 5 centímetros, cola em cima de uma barata, de uma raça de barata específica, e controla a barata por computador. Uma barata de verdade, isso é possível. A barata é um bicho limitada, né? Um organismo limitado. Pode ser que o Senhor do Vale tenha uma tecnologia foda pra fazer isso com organismos muito mais extensos, como um Trico, por causa do chifre. É como se daqui a 30 anos alguém aparece aí conseguindo fazer mímica do sonar dos golfinhos e controlar os golfinhos pra dominar a Terra, por exemplo. É, existe magia ali também nesse mundo, né? Existe magia. As armaduras ficam soltando uns selos pra cima de você. Eles ficam fazendo jutsu. O chifre me dá a impressão de ser meio que uma antena também, pra aquele sinal que a torre emite. Sim. Tanto que ele deixa de ser controlado e ao mesmo tempo ele tá sem chifre, né? É. Você vai alimentando ele. Sim. É. O outro Trico também, aquele que você derruba o carro em cima depois, né, pra salvar o seu Trico, ele, quando você derruba aquele negócio em cima dele, não só a parte da frente da armadura se quebra, mas um chifre também se quebra. Ele perde o controle também. Tanto que ele não morre no final quando tá caindo todos os outros Tricos. Exatamente. Eu tive a impressão que em dado momento, quando o garoto sai voando pelos ares, ele vai parar nas costas de um outro Trico. Eu cheguei a achar que fosse aquele que você vence no meio do caminho. Tipo, agora eu vou dar vocês. Agora eu sou maneiro. Seria maneiro. Pô, seria foda pra caralho. Eu sou o Trico negro. Cara, pior que eu fiquei muito torcendo pra aquele Trico aparecer, aquele que eu ajudei no jogo. Fiquei torcendo muito pra você. Cara, eu fiquei tipo, caralho, cadê aquele filho da puta pra me ajudar agora que eu preciso tanto? Cara. Cadê aquele cara? Ele com certeza virou brother agora, ele entendeu a gente. E fucking roll, porra. Assim, seria muito conveniente, né? E hoje, percebendo assim, eu falei que bom que não foi, né? Porque seria conveniente pra caralho e seria só idiota, enfim. Seria um ex-máquina idiota e tirar um pouco do foco da história de ser uma relação. Sim. Dois personagens. Exatamente. Teve dois momentos que eu travei na hora jogo, do desespero, cara. Eu fiquei, meu Deus, cadê o outro Trico? Cara, eu não sabia onde tava o escudo, cara. Eu vi o escudo indo rolando pro lugar e não vi aquele negócio. Depois que eu vi aquela luz brilhando lá no final, assim. Sim. Teve dois momentos que eu fiquei que eu prendi legal no jogo. O primeiro foi quando você é engaiolado lá pelo outro Trico. Que eu não conseguia girar aquela porcaria de jeito nenhum pra subir em cima de uma parte que eu queria lá e ficou preso. Achei meio mal feito. Essa parte é terrível, cara. É terrível essa parte. Olha, o Trico que me ajudou, aquele filho da mãe me deu um porradão que saiu voando aquela porcaria. Sim, é verdade. Sim, ele que ajuda você ali. E no final também, quando você tá escalando a bola, aquela esfera lá do Vale, do Senhor do Vale lá, que eu não sabia que você não podia encostar ela, a parte preta na esfera. Aí eu tava travado ali bonito, eu fiquei acho que uma hora até passar aquela parte ali. Você tem que diminuir aquela parte preta pra ficar só uma grade, escalar, etc. Você não pode deixar ela encostar no centro, se ela encostar no centro ela expande muito mais rápido. Isso. Aí eu demorei um tempo até perceber isso. E uma parte muito emocionante é quando você percebe que você tá preparando uma ponte, pra ele poder voar até a torre, cara. Ah, essa parte é tão legal. Ele tipo faz até a preparação, ele cisca no chão assim. Aí a música já começa a tocar e o bicho vai correndo, cara. É muito bom, cara. É interessante porque você quase chega nessa parte antes, né? Uhum. E aí tem isso foi legal porque no meio do jogo ele te mostra aqui que você vai ter que chegar. Essa parte com essa cinza enorme aqui. Nesse final também tem um puzzle que eu achei um pouquinho. Você não chega a ter que adivinhar o que o cara pensou na hora, mas podia ter sido um pouco menos escondido. Que é o elevador. Você tem que colocar o rabo dele. Sim. Porque... Ah, sim. Porque não tem muitas vezes no jogo em que você tem que realmente usar o rabo dele. Puxar o rabo dele, verdade. É. Então, assim, aquilo foi muito no final do jogo, quando todas as mecânicas já estavam bem estabelecidas, e apareceu aquela coisa de, não, agora você tem que colocar o rabo do bicho aqui pra poder descer. Eu demorei nisso também, Pivoto. Ele fala pra você o que você tem que fazer. Ele fala? É, pra mim não fala. Ele narra, ele chega a narrar. Assim, ele fala... Se você, se você demorar, entendi. Em qualquer puzzle, se você demorar muito, o moleque narra. Ah, você tem que fazer isso. Eu tive que fazer isso. Blá, blá, blá, blá. Ele fala. Entendi. Essa parte de século XXI, pegar... videogames. Ok. Essa parte de pegar o rabo dele também pra descer, eu tinha esse palpite que era. Nessa hora eu tava jogando com meu tio. Aí meu tio falou, não, você tem que ir lá fora e fazer não sei o que, não sei o que. Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá fora. Eu falei, não, é lá dentro mesmo. Eu tenho que entrar em um daqueles buracos, quer ver? O que me surpreendeu, entretanto, que eu não tinha pensado quando eu desci ali, era que eu podia usar o rabo dele pra eletrocutar as armaduras. Eu cheguei a usar lá embaixo. Mas é bizarro, o rabo fica só assim, você lá. Encostar não, você usar o escudo normal, ok. Isso, porque assim, eu desci ali... Tem um troféu pra isso, não tem? Tem, eu acho que tem algum troféu disso, sim. Sim. Eu desci ali e eu vi o puzzle. Eu falei, tá, eu preciso então colocar o escudo nesses pontos aqui e aí vai abrir os bagulho do elevador. Aí, quando eu abri o primeiro lá em cima, eu já entendi tudo. Eu falei, só que toda vez que você faz isso, vem uma armadura. E eu ficava, tipo, correndo. Chegou no momento que tinha umas 5 atrás de mim, eu não conseguia mais colocar o escudo. Aí eu fui pra parte ali onde tá o rabo do Trico, né? E aí eu peguei e apontei o escudo. Quando eu apontei o escudo pra um, a armadura se diminuiu. Só que eu não me toquei do rabo dele. Eu não me toquei do rabo dele. E aí quando ela tava diminuída, veio um raio na cabeça dela. Ai, caralho, é verdade. Acho que muitas das mecânicas, não das mecânicas, mas das possibilidades você pode descobrir com os troféus, assim, né? Que a gente tava falando. O raio, até qualquer outra coisa que a gente falou ali, o troféu diz que você pode fazer isso. Eu descobri que você pode destruir as armaduras jogando. Elmo jogando pedra nelas, assim, olhando um troféu também. Tem um você tem um troféu que você... jogando o capacete nelas, é isso? Você pega... Não, você tira o capacete. Ah, okay. Você pode pular nelas e tirar o capacete delas, se não me engano. Pular, dá pra pular nelas? Isso, tá, tipo, tá. Pular, eu não consegui fazer até agora. Eu consegui uma vez só e daí eu desisti. Quando o bicho tá no chão, eu consegui arrancar capacete. É, isso eu consegui legal, também. Interessante isso aí, interessante. É difícil de fazer, aparentemente, né? Então... Eu não cheguei a fazer, não. Só vi vídeo disso, cara. Ah, entendi. De pular é complexo, porque, assim, obviamente, ele vai te agarrar. Eu não acho um demérito, porque, aparentemente, metade da internet só descobriu esse ano que dá pra matar o Iri do Mario descendo de bunda, né? Então, assim, realmente, jogos têm coisas que às vezes a gente demora a descobrir. Acho de maneiro. Verdade. Ele é um jogo que ele tem muita coisa. Toda vez que eu converso com uma pessoa diferente, eu descubro novas coisas e eu passo novas coisas pra essa pessoa. Tipo o Jabuti mesmo. Quando eu postei lá o review, ele me falou várias coisas que eu não tinha pensado, não tinha acontecido comigo e vice-versa. Cara, assim, acho que no fim das contas, levando em consideração que o começo dos puzzles... A primeira metade eu tive bastante problema com o jogo, mas da segunda metade em diante, não. Eu acho que o jogo fluiu bem. Isso posto, acho que o jogo valeu o preço dele, porque foi o tipo de jogo que pra mim servia, mas eu acho que ficou naqueles 10 anos de expectativa de caralho, Last Guard, esse pessoal se fudeu. Assim como provavelmente esse mesmo pessoal se fudeu com Final Fantasy também, né? Sim. Foram dois jogos, assim, que 10 anos de expectativa e, legal, bons jogos, mas essa carga de uma década de você esperar uma coisa, eu acho que nenhum dos dois valeu. Essa expectativa por uma década que mata a parada. Apesar que eu tive a expectativa de uma década, eu vi lá o trailer, eu vi, era fanático do Shadow of Colossus na época e posso falar que até cumpriu um pouco da minha expectativa do que ia ser o jogo. Eu não sei bem se essa se o grande problema do jogo é só a expectativa, assim, até porque, como eu falei, eu não tive expectativa nenhuma em torno do The Last Guardian, né? Eu não fui jogar o Shadow of the Colossus muito depois, peguei só um remaster. Eu não entrei na pira do The Last Guardian. Eu fui pegar agora nesses últimos meses, assim, que tava, tipo, ah, vamos ver qual que é a boa do jogo. Eu acho que pra mim a grande coisa foi, finalmente vai existir Final Fantasy XV e The Last Guardian ao mesmo tempo. E foi uma semana de diferença de um pro outro. Acho que isso pra mim vai parar. E o cara, o Final Fantasy foi um que eu fiquei 10 anos esperando e que eu digo, valeu muito a pena. Já o The Last Guardian, pra mim, tipo, cara, ele falha muito mais do que consegue me agradar, sabe? E daí o meu maior problema com ele é aquilo que eu tinha falado lá no começo do episódio ali, que é, ele depende de uma conexão tua com o Trico para fazer com que essa a narrativa se realize, mas todos os problemas de jogabilidade, de controle, de câmera, me impediram de fazer essa conexão. Então ele me perdeu e não conseguiu me reconquistar mais. Esses dois jogos, o Final Fantasy e o Trico, eles pra mim tiveram essas duas sensações. O Trico, a história me deixou bastante satisfeito com o que ela queria fazer, e pra mim o problema foi mecânico. O Final Fantasy é o contrário. A mecânica tá toda redondinha. Boa. E a história... Eu já peguei o jogo spoilado da história por outros motivos, mas ainda por cima a história não ajudava muito, assim. Parecia uma novela das oito, assim, com vários núcleos pouco conexos. O Last Guardian é que ele tem essa parada de que o Deval falou, de que você depende do elo com o bicho, né? E ele é realmente um bicho dentro do jogo. Ele tem vontade própria. O Eda conseguiu fazer com que ele realmente parecesse um bicho, assim. Ele não é o seu bicho de estimação, mas ele é um bicho. E isso, transportando para a vida real e já casando com as mecânicas, nem sempre é divertido, né? Você ter um bicho de estimação nem sempre é divertido. No jogo também é a mesma coisa. Não é divertido você apontar para o lugar e o bicho não entender e ficar horas e pular para o lugar errado e não sei o quê. Não é divertido, mas assim, ele conseguiu fazer a gente sentir essa experiência dentro de um jogo. Eu acho isso extremamente louvável. Eu também tive essa sensação, como Dark Souls. Eu vou dar o exemplo do Dark Souls, por exemplo. Quando eu comecei a jogar Dark Souls, ele me mostrou como eu era muito impaciente pra jogar. Eu pensava que era tudo era hack and slash, era quadrado, triângulo. E o Dark Souls, ele já muda isso no controle. Você tem os botões de ataque atrás, de defesa atrás, então você tem que ser mais cadenciado na hora de atacar, pensar melhor. Então ele me mudou muito como jogar. O Last Guardian, ele fez mais ou menos isso comigo também. Eu gosto muito de jogo de puzzle, só que eu ficava reclamando quando o design não fazia o cenário direitinho, porque ele não botou isso aqui muito evidente, então você tem que ficar parando e pensando. Aí eu parei, olhei no Last Guardian, pô, cara, isso aqui é um cenário orgânico, não era pra ser bonitinho, pra eu poder só ser um... O cara fez um cenário real, quem quer que seja realista, quer que eu pare e olhe. Então eu vou olhar em volta, vou olhar em volta, vou prestar atenção direitinho, com calma. São jogos que tiram a gente dessa zona de conforto, né, e quebra um pouco da lógica que a gente tá acostumado com. Na transição do 2D para 3D, ela foi muito baseada em colocar a gente nessa zona de conforto. Porque os jogos ainda estavam muito rudimentares e uma solução para isso foi começar a botar mais na sua cara que o ladrilho branco você consegue fazer parkour nele. E em outro sentido começou a haver uma massificação do público jogador e tem muita gente casual e você... Enfim, uma solução que alguém achou que era interessante era tratar essas pessoas como burras e falar, uso direcional pra andar. Beleza. O jogo não deixa de ser um produto que tem que vender, né, cara? Agora, jogos como o Last Guardian e o Dark Souls, não sei se por acaso são dois jogos japoneses ainda, né? Eles fazem esse resgate. E o Hidetaka Miyazaki começou a fazer game por causa do... Do Edo, né? Então, não sei se em função disso não tem esse resgate do tipo de... Cara, você tem um controle na mão, é pra fazer alguma coisa com esse controle, né? Então descobre aí. Isso faz parte da experiência, né? De descobrir o que tem que ser feito. Outra coisa legal também que os dois jogos têm, tanto o Dark Souls quanto o Last Guardian, os jogos da Tico no geral, vai. Que ele tá te contando a história Dark através da... Tico, da... Oi? Tu falou os jogos da Tico, Dark Souls nada de Tico, não? Ficou meio mal construída a frase, mas... Não, eu tô falando Dark Souls... De novo, Dark Souls, então. Os jogos da Tico e os jogos da Dark Souls. Ah, tá. Obrigado. É, jogos da From Software e os jogos da Tinko, o grupo de jogos, né? Eles te contam a história, você interage com aquela história que está sendo contada através de gameplay, né? Os Souls e Demon Souls e Bloodborne tem a dificuldade e tal, tem aquele lore que está sendo contado, que você pega ali aí os objetos e vai lendo e tal, e vai construindo a história conforme o que você vai achando. E o Last Guardian, o Ico e o Shadow of the Colossus tem questão da exploração, dos puzzles, do elo que você constrói dando carinho pro Trico, ou protegendo a Yorda, ou, sei lá, escalando os colossos e derrotando eles. Então é interessante isso, né? Eles conseguem te contar histórias através de gameplay. E é algo que videogame deveria ser sempre, né? Tem os jogos mais cinematográficos e tem esses jogos mais diferentes, que não são pra todo mundo, que te contam através do gameplay o que você quer. O TCC da minha pós foi exatamente sobre isso, assim, sobre como a linguagem do videogame é a interação, né? Então, como faltam jogos que explorem essa interação pra contar a história. Sim. É o grande lance de como o Last Guardian mostra no cenário a história, essa parte que o PH tinha falado que tinha passado, que era uma gaiola gigante, tinha um olho lá e tudo mais. Se você perceber, era pra ter mais olhos ali em volta e tinha várias gaiolas. Ali, pelo menos pra mim, parecia onde eles colocavam os filhotes dos tricos pra ser doutrinado com aquele olho. Pegando carona no que você tá falando, eu acho interessante como todo o cenário de Last Guardian parece que foi. Ele é construído para os tricos. Tudo é gigante. É, como se eles caminhassem sempre dentro daquele ambiente ali. Tá? Isso. Até as ruínas mesmo. Por mais que elas estejam em ruínas, tá tudo caído, despedaçado, etc. Ainda assim, todo o design daquilo é construído para os tricos, né? Com exceção daquela torre branca no final, que já é mais. Já não é tão grande assim, mas é ainda. Você vê que já é mais uma coisa construída talvez para as armaduras, né? Não sei. É verdade. Ali é para os tricos andarem no teto só, né? Sim. Bem falado. Mas todo o restante, todo o cenário, o ninho, no geral, parece que é tudo para os tricos ali, né? Torre, não parece uma torre de aeroporto? Parece. Sim, Eu gosto de jogos. Uma excelente experiência. Não sei nem mais o que falar depois desse clima todo que vocês falaram aqui. Foi uma aventura muito especial, meus amiguinhos. Pique o objeto misterioso de hoje. É o rabo do Trico. Para concluir o rabo do Trico, gostaria que cada um de vocês mostrasse uma comparação baixo-frente-soco. Comparação baixo-frente-soco. Comparação baixo-frente-soco. Baixo frente analogias. Perfeito. Pra quem não sabe, tá dando mole. Nós aqui do Baixo Frente Soco acreditamos e não acreditamos no sistema métrico de notas, sistema de avaliação de jogos. Portanto, nós damos coisas que graduem o jogo quando falamos pra ele. Que compare. Quando falamos dele, não pra ele, né? Foda-se o que a gente fala pro jogo. Portanto, GG, você que já conhece nossa dinâmica, gostaria que você desse, e veja se você concorda comigo, Lato, se não, discorde, um animal de estimação pra, não é Shadow of the Colossus, o nome desse é Last Guardian. Tá, o nome do jogo em japonês é Trico, tá? Então pode ir. Vai chamar de Trico, né? Pois é. Mas ok. Pode ser um animal de estimação da ficção também. Isso, perfeito. Um animal de estimação da ficção não, para... Não, não vale o Marley. Isso é importante. Porque aquele filme é irritante. Eu vou confessar que não sou Marley eu, mas eu sei o final. Okay. Spoilers, Jesus dies. eu vou comparar com hamsters, por mais previsível que seja. Sabe por quê? Porque hamsters, eles... são muito independentes. Eles podem fazer um monte de coisa que você não imagina. E, ao mesmo tempo, eles são extremamente difíceis de ensinar coisas. Mas você consegue. Com persistência, você consegue. Sabia que dá pra ensinar pra dançar? Cara, dá. Dá pra fazer o que você imaginar com o hamster. Se você tiver paciência, nossa, ensinar senhora. Ele desde... Cuidado com essas frases soltas, eu vou bater em você quando eu te ver. Eu vou... enfim, voltando. Se você tiver paciência, ensinar ele direitinho, pegar na idade certa pra ensinar também, com persistência você consegue ensinar. Então, não é algo fácil, não é algo divertido, mas você consegue, você cria um laço especial com eles, tal qual Last Guardian. Sabia que se você pegar... Eu li uma vez que se você botar uma música todo dia que você oferecer uma comida pro hamster, e você ficar mexendo a comida de forma que ele acompanha a cabeça, meio que fazendo uma dancinha, um dia você vai tocar a sua música e ele vai começar... Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. Eu já vi sobre isso, dá pra fazer sim. O Hantaro Headbanger, né? Esse cara, tipo dá pra de fazer. Condicionamento serve pra ser humano também, né? O pessoal ensina aí, tem muito coach de economia, não é economia, mas finanças, te ensina a colocar um elástico no pulso e sempre que te der vontade de comprar alguma coisa, você puxa o elástico pra doer o seu pulso. E aí com o tempo você vai começar a associar o impulso de comprar alguma coisa com a dor e não compra. Caraca, será que dá pra fazer isso com comida? Dá pra fazer coisa, pode fazer, pode fazer. Eu vou fazer com Coca-Cola. Deixa eu com álcool eu duvido que funcione. Ah, não, no seu caso eu também duvido, mas pode ser que com alguém funcione. Jabuti assassino, por favor, um animal de estimação da ficção ou não? Eu comparo ele, então, aos monstros do filme De Onde Vêm os Monstros. Okay. Estou curioso, vai ter explicação ou vai ser assim, foda-se? Não vou ter explicação não, vou fazer que não fumetou ele. Boa, gostei, gostei. Curti. Duval. Cara, pra mim, se eu fosse resumir Dress Guardian num animal de estimação, acho que ia pegar aquele peixinho, aquele beta, aquele peixinho que você dá pro teu primo, e teu primo vai ficar louco e feliz, porque caralho, é um bicho de estimação, e ele vai ser fantástico, ele vai ser incrível, e você vai, ele vai ficar tipo, vai passar uma semana e cara, que bicho chato, eu não aguento mais. Ele não faz nada. Ele não faz, nada isso, do que eu, não faz nada do que eu espero que ele fizesse. Então esse é o Dress Guardian. E lápis. O cachorro da sua namorada. O Bear? O Bear. Por quê? Cara, porque agora eu tô começando a lembrar de quando esse cachorro apareceu na vida dela e os relatos eram exatamente idênticos. Tipo, tem que levar o cachorro pra adestrar. Ele deitava no chão e tinha que ficar puxando ele de lá. Cara, trancaram o cachorro no banheiro. O cachorro quebrou um buraco na porta onde passava a cabeça dele e ficou com a cabeça presa no buraco. Esse cachorro comeu pilha, cara. É o verdadeiro cachorro pilha errada, cara. Mas é isso. Eu tava tentando pensar em uma estimação de alguém que eu conheço pra dar como exemplo. Eu acho que é o Bear. Pronto. É um exemplo supremo. Seu um animal, né, de inimigo. Caralho, eu não tava preparado pra responder, eu também tenho que. Aí é foda, cara. Né, meu Deus? Aí é foda, né? Parabéns, amigo. Agora que eu vivo com dois gatos de estimação. Ai, que susto, pensei que você ia falar do seu filho, cara. Meu filho! É uma opção. Ele é um animal fantástico. Quando eu falo, filho, vem cá, ele hoje deixa de responde. Ser. Não, papai, eu não vou. Viu? Mas já que agora eu tenho dois gatos de estimação que têm personalidades bem distintas. Uhum. Uma coisa eles têm em comum com esse jogo. Você chama, chama, chama e eles não vêm. Chama, chama, chama e não atende. Ah, gato é fantástico, né? Aí quando você não chama, ele sobe no teclado do computador, tentando no teu colo e mia que nem um animal, que ele é. Eu não lembro quem que fez a comparação, mas que eu lembro que ele falou aqui, controlar o Trico é tipo você tentar tirar uma foto de frente pro teu gato, assim. Nunca vai. Jéssica Pinheiro, por favor, jabá. Dos amigos. Bom, eu vou fazer então por mim pelo Durval, porque a gente escreve. Ah, não, o Durval tem umas maracutaias ali, né? Tá. Escrevemos. Você também, né, Gigi? Você já é do Baixo Fensor, mas você pode julgar seus outros trabalhos. Obrigada. Vocês são uns amores. Às vezes. Eu e o Durval escrevemos pro New Game Plus, que é newgameplus.com.br, e lá também tem. canal no YouTube, tem Twitter, tem grupo no Facebook, tem página no Facebook, e você encontra tudo como NGame Plus. É isso aí. Mudou? Não. Nas redes sociais é NGame Plus. Ah, nas redes sociais. Entendi. E o... A review que ela fez do Last Guardian é um dos melhores. Olha só. É um textão que vale a pena ler, garanto. É um textão, sim. Duval, e você, meu amigo? Eu discordo da nota da GG do Last Guardian, mas de resto eu faço... Eu também vou discordar da sua do Final Fantasy, então. De resto, eu faço as minhas palavras delas, acessem lá, www.newgameplus.com.br, vejam lá o nosso trabalhinho. É, de resto, os outros pulos, eu quase nunca escrevo para o Pulo Pop também, que é um site que eu tenho com outro amigo sobre um outro mundo da cultura pop além de jogos, quadrinhos, cinema, série de TV e afins. Então dei um pulinho lá também no puropop.com.br. É isso aí. Gilson, meu amigo Killer Jabuti. Caraca, peraí. Como é que o Jabuti sobe em árvore? Jabuti não sobe em árvore, não. Vocês podem me encontrar no meu canal, Killer Jabuti, no YouTube. Olha. Lá tem trabalhos meus de um ano atrás que eu não posto vídeo naquela porcaria. Mas é um excelente portfólio, convenhamos, meu amigo. É, isso é verdade. E eu trabalho atualmente no canal aí, que é um canal que eu faço com o Yogodoshi, com a Debs e com o Bernardo. E também o Rodite fazendo... tá também? Hã? O Rodite tá também? É, o Rodite também participa lá também com a gente. Entendi. E também no Snizen Effect, que é um canal que eu tô ajudando um amigo meu a fazer agora, que a gente faz notícias de game e mostra o lançamento da semana em vídeo. Além de tudo isso, sempre que você vê esse logo do Bate Ponto Soco, que é o melhor logo que você já viu, lembre-se de quem foi o criador dele. É verdade. E sempre que qualquer streaming ou nosso ou no YouTube você vê aquela abertura em anime fodástica do Disco Ninja, do Hadouken, sensacional, lembra também de quem fez ele. Foi com muito carinho. Foi pensando no corpo do pivoto que eu fiz daquela abertura. O antigo corpo. Mas vai ficar de novo. Mas olha só. Vai sair da jaula. Construir? Vai sair da jaula esse monstro. Sabe o que eu achei mais engraçado, o Jabuti? É. Tem um jogo que tá sendo jogado naquele fliperama. Não vou falar quem é, qual é. Quem quiser, vai lá e mensure seus conhecimentos. Dado que o Disco Ninja é o Player 1, aquele comando que ele faz pra aquele personagem não dá nada. Verdade. Mas é interessante, porra, é interessante. Eu pensei nisso anteontem, eu falei, caralho, é mesmo, não faz sentido nenhum, ele não faz nada esse comando, mas é perfeito, é um easter egg maravilhoso. Mas lembre-se sempre de quando você vê aquele vídeo do Disco Ninja, que foi o Milton Gilson que o animou. E descobrimos agora que eu não sou perfeccionista como o filme. Ou é, né?